faz caminhar em vitória sobre todo o mal. A minha vida te entrego, ó Deus. Eu só quero viver teu te entrego, ó Deus. Eu só quero